Band BTO com Hold Back the Water. Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Adalberto Sanches, que faz aniversário hoje, tá fazendo 36. Já falei com ele, mas mais um abraço aqui ao vivo, tá certo? E agora a gente vai ouvir nada mais, nada menos que o Rei do Rock. Esse cara que nasceu em Tupelo, Mississippi, mas mudou-se para Memphis, no Tennessee, com 13 anos e com a família. A carreira começou em 56 com Heartbreak Hotel, mas hoje a gente vai ouvir uma grande regravação que ele fez em 70 de Paul Simon e Art Garfunkel. A gente vai com Elvis Presley, Bridge Over Troubled Water. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, and the pain is all Zone, your online radio station. Que versão espetacular de Elvis Presley para essa música do Simon & Garfunkel. É simplesmente sensacional. E agora a gente vai para uma banda formada em 69 em Houston, no Texas. É um power trio com mais de 25 milhões de álbuns vendidos. Foram indicados ao Rock and Roll Hall of Fame em 2004. A gente vai com os barbudos do ZZ Top com Legs. Sempre bom ouvir ZZ Top, né? Belo som. E agora a gente vai ouvir um som de um cara que acho que ele ainda é mais conhecido como guitarrista do Ozzy, mas ele fundou o Black Label Society em 98. Essa banda faz um heavy metal muito legal, mas a gente vai ouvir uma versão acústica de um som dele, muito legal essa versão. Ela está presente em uma compilação da rádio 106.9 WCCC de Hartford em Connecticut. Então a gente vai ouvir agora Stillborn com Zakk Wylde. This is a tune you probably heard already, Stillborn. We got the boss singing on this one with me. So here we go, check it out, go something like this. so very long now. I waited here for you so long. I waited here for you so long now. I waited here for you so long. Lord, I waited here for you, for you. Aí, esse foi Zakk Wylde com Stillborn. É uma grande versão essa, muito legal. O cara toca muito violão, né? Demais. Eu queria convidar vocês aí para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entrem lá, façam seus pedidos de música, façam suas sugestões, suas reclamações, enfim, tudo que vocês quiserem falar com a gente, falem através das nossas redes sociais, tá legal? E agora a gente vai tocar um som de uma banda americana que foi formada em 65 em Los Angeles e teve aí um dos mais carismáticos vocalistas de todos os tempos, apesar de sua personalidade ser muito imprevisível, tanto dentro como fora dos palcos. Do álbum homônimo de 71, a gente vai ouvir The Doors, LA Woman. are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, bed of madness, the chain of mood, glad and sadness. Eterno The Doors tocando aqui pra gente LA Woman. E agora a gente vai tocar uma música do, pra mim, do maior power trio da história. Essa música aqui vai pro meu amigo Reinaldo Seleghini, que tá ouvindo a gente hoje. A gente foi junto no show dos caras, foi simplesmente fantástico, épico, memorável. E essa banda tá junta desde 65, são canadenses, e a gente vai tocar deles hoje, Dreamline, com Rush. He's got a roadmap of Jupiter, radar fix on the stars. All along the highway, she's got a liquid crystal compass, a picture book of the rivers under the Sahara. They travel in the time of the prophets, on the desert highway, straight to the heart of the sun. Like lovers and heroes, I'm the restless part of everyone. We're only at home and we're on the run. Got a star map of Hollywood, a list of cheap motels all along the freeway. She's got a sister out in Vegas, promise of a decent job, far away from her hometown. They travel on the road to redemption, a highway out of yesterday, that tomorrow will bring. Like lovers and heroes, birds in the last days of spring. We're only at home when we're on the wing. On the wing. We are young, wandering the face of the earth, wondering what our dreams might be worth, learning that we're only immortal for a limited time. We are young, wandering the face of the earth, wondering what our dreams might be worth, learning that we're only immortal for a limited time. Time is a gypsy caravan, steals away in the night to leave you stranded in dreamland. Distance is a long-range filter, memory a flickering light behind in the heartland. We travel in the dark of the new moon, a starry highway traced on the map of the sky. Like lovers and heroes, lonely as eagles cry. We're only at home when we're on the fly. On the fly. Of the earth, wondering what our dreams might be worth, learning that we're only immortal for a limited time. We are young, wandering the face of the earth, wondering what our dreams might be worth, learning that we're only immortal for a limited time. When we are young, wandering the face of the earth, wondering what our dreams might be worth, learning that we're only immortal for a limited time. We travel on the road to adventure, on the desert highway, straight to the heart of the sun. Like lovers and heroes, and the restless part of everyone. We're only at home when we're on the run. On the run. Now Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Rush com Dreamline, grande som. Agora a gente vai ouvir um som de mais um canadense no programa de hoje. Esse cara toca desde 1960, se mudou para Los Angeles em 1966. Ele é associado a inúmeras bandas na sua história e muito conhecido por suas guitarras distorcidas e também toca gaita e piano. A gente vai ouvir com Neil Young, Rockin' in the Free World. Aí, grande Neil Young. E agora a gente vai ouvir uma banda inglesa formada em 67. Eles começaram tocando blues rock, mas passaram a incorporar alguns elementos de música folk da Inglaterra e hard rock também, e passaram ao rock progressivo em 71. A gente vai ouvir do álbum homônimo Aqualung, Jethro Tull. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the cold sun. You see it's a good beat. Oh, oh, oh, oh, oh. just start away uneasy. Your poor old sod, you see, it's only me. Esse foi Jethro Tull com Aqualung. Agora a gente vai para uma banda de Nova York, formada em 73. São os Mascarados. Todo mundo já deve saber aí quem são. Sabia que cada integrante do Kiss, cada personagem ali tem um nome, né? Então, The Star Child, The Demon, The Spaceman e o The Catman, que é o baterista. Então a gente vai ouvir com Kiss, Love Gun. We can get hot. No more to Aí, grande Kiss com Love Gun. Belo som. Agora a gente vai ouvir uma banda irlandesa formada em Dublin em 76. Lançaram 13 álbuns de estúdio na história. Pessoalmente, assim, eu gosto mais da fase dos anos 80 e não muito depois dos anos 90. Eu achei que eles perderam um pouco a identidade do que eles eram. Mas os anos 80, sim, faziam um grande som, na minha opinião. Eles vão tocar no Morumbi em outubro. A gente vai ouvir U2 com I Still Haven't Found What I'm Looking For. I'm Rock Zone, your online radio station. U2 com I Still Haven't Found What I'm Looking For. Definitivamente a melhor fase da banda foi essa aí do álbum Joshua Tree. Desse álbum Joshua Tree foi a melhor fase mesmo. O nosso programa é um oferecimento da ShipMax. São chips para viagem. Quando você for viajar, leve os chips da ShipMax e tenha tarifas muito mais baratas para ligações e para internet também. Entre no nosso site em www.shipmax.com.br. E agora a gente vai tocar aí uma banda de Hanover, na Alemanha, formada em 65. Esses caras foram do hard rock ao heavy metal durante sua história de mais de 50 anos. Essa música é do álbum ao vivo Worldwide Live. A gente vai com Scorpions, Rock You Like a Hurricane. esse foi Scorpions com Rock You Like a Hurricane. São 9:03 da noite, a gente vai para a nossa última de hoje. A gente vai tocar uma música de um cara que ficou muito conhecido pela sua voz rouca e seus movimentos de corpo durante as apresentações ao vivo. Ele nasceu em 1944 em Sheffield, na Inglaterra, e infelizmente nos deixou em 2014. Eu tive a sorte de vê-lo ao vivo em 2012 no Via Funchal, um grande show. A gente vai com John Robert Cocker, ou Joe Cocker, com When the Night Comes. Hold on, I'll be back for you, it won't be long. But for now there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, for me just to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. When the night comes, let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. Two spirits in the night. Can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep me waiting, I'll be right. If you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Behind us, a goal where they never found. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know there'll be a time when you and I could take our hands and run away. Pick up all the pieces from the shattered dream. We're gonna make it out. We'll be coming back to stay. When the night comes, I wanna be the one you run to. When the night comes, to be the one you come to. I wanna be the one you run to. Inesquecível Joe Cocker, infelizmente, nos deixou. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o programa hoje. Mais uma vez ao vivo aí aqui na quinta-feira. A gente vai voltar na próxima quinta-feira com mais um programa ao vivo. Valeu, um abraço e até a semana que vem. Neo Rock Zone, your online radio station.